Super Controle. Ó, sim, chapas, está começando mais uma edição do Super Controle Podcast. Eu sou o Matheus Six e eu estou aqui com Prajola. E aí, galera, tudo bem? Vamos falar de um assunto bem legal aqui. Ai, cara. A gente não leva a fé, mas eu sou de coração dos tempos que eu era pequenininho. Mas, então, vamos lá. Mais um cast polêmico, né? Diego Patrão Sumido, tudo certo, Diego? Tudo ótimo, pessoal. Bom, aqui eu quero uma coisa. Eu quero achievements, Nintendo. Pelo amor de Deus, eu quero achievements. E o criador da pauta, Yuri Machado. Olha só eu aqui, aqui é eu, voltando mais uma vez ao Super Controle. E Nintendo, por favor, tire travas de região. Por favor, eu quero ser feliz. Ah, isso também. E hoje temos um convidado especial aí do site bgbr.com. E é o Azuri. E aí, Azuri, tudo certo? É Azure, Windows. Peraí, vamos devagar. A origem vem de Azure Drake, que era uma carta de Magic. Não sei se alguém aqui jogava Magic. Caraca. Parabéns, cara. Só que, cara, como a gente tá nesse paizinho maravilhoso, na internet eu fiquei conhecido como Azuri. Aí, fodeu. Mas tá tranquilo, cara. O importante não é... o coração das cartas. O coração das cartas. Não, por favor, não compare Magic com Yu-Gi-Oh, né, cara? Senão eu vou desligar o Skype agora. Pô, cara, só que eu curto Yu-Gi-Oh, cara. Eu curto pra caramba. Sakura Card Captors é melhor. Então tá. Hoje vamos falar sobre as expectativas da nova geração para o Wii U, né? Que a gente falou aí na BGS, que deu uma jogada lá, na verdade, eu e o Azuri jogamos lá na BGS. E o Azuri ficou na vontade só. E a gente pulou aí a pauta, vamos ver o que vai rolar nesse cast, mas só depois da dança dos e-mails. Chama aí pra lá. Dança dos e-mails. Todo mundo rodando aí. Super Controle Podcast. E chegamos a mais uma leitura de e-mails, a dança. Eu estou aqui com o Eric Seiko, tudo certo? Isso aí, todos aqui dançando, muita vontade nesse... Ricardo, então, vamos ser breves, porque o senhor Eric Seiko é muito importante, é um rosto de festa em gravação depois. O Super Controle aqui no Sul, eu, na verdade, Matheus, o Lanzonetti e o Fuca, estaremos aí nesse domingo agora, dia 18 de novembro, tá? Se você escutar isso depois, só lamento. No evento Anime Extreme, a gente vai dar um rolê aí, e o que, que eu posso dizer? Eu vou jogar Street Fighter, vou apanhar bastante, e eu sei que o Léo Guterres, sabe aquele ouvinte que a gente comentou semana passada e tal, que mora em Canoas, e a gente não fazia ideia que era o cara, ele vai ir também. Então vai ter uma galera aí do Sul lá também, vai ter acho que o Ogre vai também dar um rolê aí. Vai ter também o Phoenix Down, né? Em pedaços. Ah, é o Phoenix Down? Ah, o Ogre. O Ogre, velho. É, e quem não for do Sul também pode ir, né? Six, é só ir aí se hospedar na casa dele. Mas então, galera do Sul ou não, né? Chega aí que estaremos lá, a gente vai estar com a camiseta do Super Controle, então só falar com nós tranquilo, certo? Outro recado é, a gente queria agradecer, na verdade, pelos e-mails e comentários que o pessoal mandou do Oscar, né? As sugestões. Sim, todas as sugestões estão sendo analisadas, vão ser devidamente estudadas aí pra gente bolar essa premiação no final do ano, né? A gente ainda tá em fase de seleção de jogos, seleção de convidados, seleção de categorias e final do ano a gente vai estar aí com um especial pra vocês que amam Super Controle, vai ter aí várias horas pra poder escutar. Pois é, a gente até comentar que acho que vai dar umas 4 horas de podcast, talvez, né? Pelo como foi ano passado, né? Ano passado acho que deu 4 horas, se não me engano. Pois é. Então, a gente não, nem tem esse plano, vocês sabem que os castes mais têm tempos menores e tal, mas como é especial de final de ano, vocês podem ouvir aos poucos, como é por categorias, tá lá, ouve uma categoriazinha, passa um tempo, vai lá, come a ceia de Natal, come o peru do dia anterior, vai lá, faz mais uma categoria, e assim vai, né? Vocês vão ter bastante tempo aí pra ouvir no final de ano, tá todo mundo de férias, então não tem desculpa. Inclusive nós, né? Então, não vai ter podcast na semana seguinte, nem na outra, entendeu? Se virem aí. Isso aí, vocês podem parcelar o cast, vocês mesmos fazem isso e fazem de conta que vai ter cast toda semana, cada dia com um pedacinho do cast. É isso aí, mas isso aí então só final de dezembro, né? Tem tempinho ainda. Provavelmente o último cast do ano, né? Pois é. A gente já tá avisando agora, né, pro pessoal saber que não vão ficar sem cast até lá, não se preocupe. Ah, é pra criar um hype já. Agradecer também o pessoal que manda mini reviews, né? A gente recebeu aí alguns legais, né, cara? Os ouvintes aí mandando bastante. É, acho que já uns, sei lá, quase 10 reviews de ouvintes a gente já recebeu ao longo desses 25 que a gente já teve até agora. É, então, cara, mandem, fiquem tranquilos, pode mandar aí. O Fuca, agora que é o cara que tá analisando os reviews, e ele tá postando, né? Ele tá postando todos, eu acho, né, cara? Não sei se ficou algum de Fuca. Porque na realidade... Mas é, tem algum erro de português, o mestre Fuca vai lá e arruma, né? Exatamente. Mas deu uma revisada, né? Você sabe, né? Ah, todo mundo sabe, né? Gente, por favor, né? O mínimo, né? Passa no corretor ortográfico, dá uma olhadinha. Não precisa também escrever uma tese de mestrado. Ah, mas vai, escreve bonitinho, né? Qualquer coisa a gente arruma aqui. Qualquer erro a gente arruma. Ah, com certeza. Então, tá. Então vamos lá. Vamos ler aí alguns e-mails e alguns comentários do cast referente à lista de RPGs. Por isso que o Eric tá aqui até, né? Ah, muito... Cara, né? Esse cast polêmico aí, né? Eu queria ter participado, né? Não deu pra gravar com vocês. Mas eu estive presente nos comentários aí, sempre refutando aí os comentários, defendendo os jogos que deveriam estar nessa lista aí, que vocês ficaram falando mal. É, deu treta até contigo e com o Caio, com o Fino aí, né? É, esses novinhos, né, assim, não manjam mais das coisas. É, foda, né? Novinho, tu tá aí faz um ano já, então parabéns, não é mais novinho. Exatamente, não estou mais novinho. Então tá, Eric, leia o primeiro e-mail aí do nosso conterrâneo aí. Olha só, nossa, um e-mail bem grande aqui. E é um e-mail do Chapa Ogro, né, lá do Phoenix Down. Então vamos ler aqui. Salve, Chapas, aqui é o Ogro. Estou escrevendo esse e-mail para vocês logo após ouvir este cast de Top 100 RPGs. Desculpa a ortografia tosca, mas estou digitando este e-mail do iPad. Oh, olha só. Que chique. Desculpa, sent from my iPad. Foi mal, foi mal. Vamos colocar aí no link o post outro garoto propaganda do iPad que também manda os e-mails via iPad. Ah, verdade, vamos. Primeiro quero dizer que, pessoalmente, eu não gosto de comparar RPGs ocidentais com JRPGs. Eles podem ter o mesmo nome e algumas coisas em comum, mas possuem divergências cruciais em sua estrutura, design e filosofia. Justíssimo. Muito bem, cara, muito bem. Até discuti com o Caio justamente por isso aí nos comentários, né? No Ocidente, os jogos costumam ter mais customização de personagens, muitas opções de diálogo e mundos muito abertos. Grinding costuma ser opcional e as muitas horas necessárias para terminar o jogo têm realmente missões e cenários variados. Combate não é necessariamente o foco do jogo. Por exemplo, no Fallout original, era possível terminar o jogo sem combate algum, se seu personagem tivesse habilidades científicas e sociais altas o suficiente para hackear computadores, abrir portas, subornar, convencer e ameaçar seus adversários. Inclusive, a opção mais difícil para vencer o último chefe do jogo era o combate. Olha só. E já nos jogos orientais, os personagens têm personalidade mais marcante, o que inviabiliza a customização e opções de diálogo. O mundo inicialmente é fechado e alguns jogos só abrem o mapa para exploração após algumas horas de jogo. E tem alguns games que nem te abrem mapa nenhum. É verdade, Final Fantasy XIII, um beijo. Quase sempre você vai ter que fazer grinding para prosseguir no game e essa encheção de linguiça que faz exigir muitas horas para terminá-lo. Combate é essencial nesse gênero e na maioria dos casos os jogos são muito menos maçantes. É, cara, a gente discutiu bastante dessa diferença entre os ocidentais e orientais também naquele cast. Acho que foi o 76. Não isso, tem certeza. Aí no Supercontrole 75, né? Sobre RPGs orientais versus ocidentais, né? A gente gravou ao vivo aí, inclusive, em Barbosa. Saudades. Ao vivo, né? Saudades, saudades. Enfim, continuando. Particularmente gosto dos dois gêneros, mas compará-los é como comparar um jogo de luta com um beat'em up. O objetivo dos dois jogos é dar porrada e nocautear adversários, mas o caminho que esses gêneros seguem é diferente. Concordo completamente aí com o Ogro, cara. Por isso, separo meus jogos favoritos em duas listas. No Ocidente, curto a série Fallout. Não ignorem jogos velhos, porque eles são muito bons mesmo. Skyrim, Knights of the Old Republic e Planetscape Torment. Que, aliás, não está na lista em 13º por motivos históricos. Ainda não consegui terminar o game, mas é consenso entre os fãs dos RPGs desse gênero com a melhor história de RPGs ocidentais. É, o Fuka falou do motivo histórico, né? Mas é que se o jogo é bom, ele tá ali, não tem por que reclamar, né? É. É que a gente também não conhecia muito ocidental. Na próxima, se tiver outra lista do gênero, a gente vai chamar alguém que manja mais de RPG ocidental, que jogou bastante, né? Porque lá da galera, o pessoal nem conhecia Baldur's Gate. Tipo, conhecia, mas não jogou, sabe? Então... É, eu posso dizer o mesmo, cara. Baldur's Gate, Ultima, esses jogos aí ocidentais, também não joguei muito, não. E ele termina aqui. No lado nipônico, eu acho Final Fantasy VII super valorizado. Eu também, Ogro, um abraço. Eu curto Final Fantasy VI, Xenogears, que perde muitas posições porque o segundo CD do jogo ficou incompleto por falta de orçamento. Grandia, o original, Wild Arms, e o melhor de RPG de todos, que é Valkyrie Profile. Porra, Ogro, aí forçou, hein? Que, aliás, nem tem besteira da IGN. Sim, ficou bem longo este e-mail. Abraço. Muito, um abraço, né, cara? A gente que agradece aí esse e-mail longo, mas muito elucidativo, né? Essa diferença aí dos RPGs ocidentais. Isso aí, muito bom, cara. Sei, cara, vamos ler algum comentário aqui pra não ficar só lendo e-mail. Opa, o que temos aí, Six? Dentro de 287 comentários, né? Primeiramente, agradecer a todos esses comentários, né? Fechou 280 e... Não, 277. Nossa, pois não, é, a gente quase chegou a 300, né? Quase. Não, eu só queria aqui, ó, o pessoal, o Alexef comentou, ele jogou todos os games que eu queria que ele tivesse jogado, ele jogou. Thousand Arms, Guardian Crusade, o Jade Cocoon, o pessoal aí que da velha escola dos JRPGs deve conhecer, né? Várias pessoas colocaram a lista deles, né? E a maioria do pessoal concordou com o Chrono Trigger em primeiro. Chrono Trigger tá em segundo, cara. Não, mas o pessoal colocou em primeiro aqui, ó, Chrono Trigger. Teve comentários sobre o Skyrim. O pessoal falou que, acho que no cast falaram que o jogo é muito novo pra estar ali, aí deu treta também, falaram que é muito novo, vai se fuder, né? Então, porque o jogo saiu hoje da lista, não, pelo amor de Deus, né? Vocês estão forçando demais. Teve pessoal falando que Zelda não está, mas Zelda é action RPG, mas Kingdom Hearts também é meio action, então não sei por que tá ali. É, eu acho que Zelda não tá, porque, sei lá, se eles tivessem que pôr Zelda, eles iam, sei lá, ter que mudar demais essa lista. E eles iam ter que incluir outros jogos também que acho que eles não consideraram RPGs. Por exemplo, eu duvido que eles levaram em consideração o próprio Dragon's Dogma pra fazer essa lista aí. Que também é meio de action RPG, assim, tipo Zelda. É, ok. Cara, então, eu vou ter que ler um aqui, que é o último comentário aqui, que o Guri reclamou. Ele falou, você pediu feedback, então eu vou dar. Posso ler esse aí, então, né? Isso aí. Apesar de todo mundo comentar aí, cara, a gente agradece. Eu tentei responder a maioria ali, todo mundo, né? O pessoal falando que é polêmico e tal, e é isso aí. Tá, foi bem legal mesmo esse feedback, que é essencial pro cast. Espero que nesse tenha também. Mas eu vou ler aqui do João Vicente, que eu achei interessante o que ele comenta. Comentário sobre o cast. Por favor, leiam chapas pedindo por feedback. Então o João Vicente diz o seguinte: achei o cast bacana, mas porra, o Frajola tem que parar de gritar. Sério, o áudio fica todo avacalhado por culpa disso. Se tem mais algum membro gritando o tempo inteiro, pare também, por favor. É horrível estar na rua, ouvindo o meu cast, feliz da vida, e aí tem que aumentar o volume por causa do barulho externo. Aí de repente o Frajola tem um ataque de pelanca. Pelanca, cara, quase pelica. Cara, olha só. E olha que eu achei que o Frajola nem teve tantos ataques nesse cast, né? É que na hora que falava de Final Fantasy. Pois é. Eu quero ler por causa disso, porque fala mal de Final Fantasy, o Guri vai gritar, velho. Aqui, ele comenta então: sobre os RPGs, eu comecei a jogar RPG muito tarde, então não joguei vários obrigatórios. Mas quero comentar especial sobre os Xenogears. Olha aí, todo mundo pagando pau, né? Ah, não. Antes de você continuar o comentário, você também fala Xenogears? É, eu comecei a falar Xenogears. Não, por quê? Vamos ser sinceros. Ninguém fala Xenogears. Todo mundo lê, pensa, faz tudo Xenogears, daí chega lá. Não, porque o Xenogears, o Final Fantasy, tá bom. Então, ó, se você falar Xenogears, eu vou querer que você fale Final Fantasy, Street Fighter. Half-Life, então, vou falar também. Half-Life, exatamente. Acho que vocês esqueceram de comentar que, na verdade, ele é um jogo que não pode ser acabado de forma correta. A produção dele quase foi interrompida por brigas entre a equipe e a empresa. Eu não sei bem quem. Uma pena. Xenogears foi apresentado como proposta para ser o Final Fantasy VII, mas a Square achou muito dark, verdade. Eu sabia dessa história, até a gente quer um dia fazer um cast sobre o Xenogears aí, que o Fuca e o Frajola são muito fãs do jogo. Inclusive, se não me engano, é o jogo preferido do Seth, né? Então seria muito legal que fizesse um cast sobre ele, assim, e aí comentar tudo e tal. Ele continua aqui. Então eles desenvolveram separado. E meu Deus, que jogo. A saga Xeno deveria ter 6 capítulos, dos quais Xenogears é o 5º, exatamente. O segundo CD deles é daquele jeito. Mais um storytell com batalhas intercaladas por causa dos problemas na produção. Se alguém aí não jogou, jogue obrigatoriamente, porque é um grande jogo e uma das melhores histórias que eu já vi. Eu tentei jogar ele no meu PSP na época, mas como a ROM era... Eu fui meio idiota também, né? Em vez de comprar o jogo oficial na PSN, ou baixar o Andamio. Aí deu um monte de problema e tal, e aí eu tava com mil e uma coisas pra jogar, daí eu falei, vou dar um tempo, agora não tem mais PSP. E aí tomei na bunda, né? Mas aí, João Vicente, muito obrigado. Um dia a gente fará um cast de Xenogears. Xenogears. Na verdade, não tem praticamente ligação entre o Xenoblade, entre a história do Xenoblade e o resto da história dos outros jogos. Era, né? Pra ter algum dia, né? Mas, enfim, deu toda essa treta aí. Hoje... né? Era um projeto extremamente grandioso demais pra época. E hoje em dia a Square esquece, né, cara? Square. Até o presidente falou que tá uma merda. Esse presidente falou que a junção da Enix aí foi... foi a pior coisa. Eu concordo, cara. Só criou merda. Eu concordo porque, olha os jogos que tinham legais de RPG. Tá certo que era a época de expansão dos RPGs, né? Mas... ah, sim, mesmo. Mas, Eric, tu tá aqui por um motivo especial. Gostou dos cast aí? Fala aí pra ti. Cara, eu adorei. Não, lógico que meu amor foi se corroendo à medida que o Six falava mal de Chrono Trigger, né? Mas eu já expliquei que o problema do Chrono Trigger sou eu. Sim. Você explicou lá nos comentários, já se redimiu também. A gente teve lá discussões muito produtivas no comentário, né? É que quem ouviu o cast não vai fazer isso, tá ligado? Mas quem é nos comentários lá, tem muita coisa muito interessante aí, muitas informações que a gente acrescentou, outros ouvintes também no, em relação a essa lista aí, esses jogos. Eu não vou falar nada muito aqui, porque a gente ainda tem os planos de fazer uma overkill sobre este exato mesmo tema para dar a opinião dos novinhos, né? Vai ser legal, cara. Eu quero ver a opinião do Lima aí. Falando mal de WoW e o Rufino defendendo com unhas e dentes. Ah, cara, se a gente... vai rolar, essa gravação tem que ser, não adianta ser por Skype, tá ligado? Tem que ser numa distância muito maior, porque se for só de São Paulo, Bauru, e o Rufino começar a falar algumas coisas, eu vou ir lá direto pra Bauru, quebrar a cara dele. Então vai ter que vai ter que fazer uma distância maior aí pra poder gravar o podcast. Senão vai dar treta. Na verdade, treta. Mas é isso aí, né? Muito foda o cast. E abraço pro Marcos Melo Correia aí, que mandou aí o desenho nosso, né? Mais um aí do Top 10, Top 100, tendencioso RPGs da IGN. Então, valeu, Marcos Melo, que tá aí o desenho do link do post. Tá muito engraçado. Eu estou de Dova King. Um beijo. Desenhos do Marcos Melo são muito fodas, né, cara? Tu sabe o que faz eles no DS, né? Aham, ele falou. Um abraço também aí pra quem mandou e-mail, toda a galera aí, o David Adam Kislo, que deu dicas de tema aí de podcast. A gente vai dar uma analisada aqui. O seu Rafael Maier também aí. Chapa Oscar, Apcar RR, que eu, ele é aqui do Sul, já de Cangaçu, então Chapa Oscar. Oscar. Chapa... cast temático, Oscar, no final Chapa, do ano. Aparece aí no Anime Stream. Chega aí, velho. Chega aí pra você contar a história dele. Aí a gente leu, não te preocupa, a gente leu, tá? A gente não consegue comentar todo. Senão fica imenso, a leitura de e-mails já tá imensa, então é isso. Vamos voltar aí ao cast do Wii U, sobre as expectativas dele. E porra, como ele já. Cara, a gente gravou ele nas férias aí, na folguinha que teve aí no feriadão, não lembro qual. Enfim. E saiu ontem a notícia de que foi já confirmado que os achievements do Wii aí, os troféus, enfim, que iria ter, não vai ter nada. Exato, ligado? Né? Vai ser só um sistema ser... de cada jogo, né? De cada jogo, tipo no Wii, né, que o Rock Band 3 tem, mas tipo, não influencia em nada, né, cara? Puta, foi foda essa notícia, hein? Balde já. Balde já. O pessoal aí tava com expectativa, assim, alta, falando e tal. Então, mas escutem que é interessante a opinião aí, o pessoal vai ficar puto, vai ficar maluco, cara. O Diego e o Azuri, nossa, cara, vão ficar malucos. Ainda bem que eles não sabiam disso antes. Ainda bem, porque senão eu quero ter 3 horas só disso. Mas é isso aí, então. Vamos nessa aí, velho. E até semana que vem. Vai ter overkill semana que vem, né? Sim, segunda-feira que vem. Estaremos lá. Chubom, porra. Tô mandando. Isso aí, chefe, ó. Batendo continência. Valeu, então. Sem férias, hein? Até mais. Abraço. Falou. Tchau, abraço. Voltamos então, e vamos lá diretamente aí. Eu quero começar esse assunto, gurizada, porque o Wii U, acho que a primeira coisa que chamou a atenção dele quando ele lançou foi o diferencial da jogabilidade, as possibilidades novas, né? Mas isso é Nintendo, né, cara? Desde o Wii ela tá fazendo isso. Vamos mudar a maneira de jogar, porque a gente quer vender console para todo mundo, não só para jogadores hardcore. Eu já diria mais, eu diria desde o 64, né? Porque aquele controle lá, embora não fosse tão diferente... Ele é um marco, na real. Introduziu muita coisa, né? O analógico nasceu ali. Então, de pouquinho em pouquinho, já lá de trás, ela já vem com essa ideia de mudar os controles todos. Dessa vez... acho que deu um passo maior que a perna, mas vamos ver o que o pessoal acha aí. Mas também, da época do 64, foi por causa do controle que tinha o botão lá, o Z atrás, que em forma de gatilho, e trouxe o negócio do Rumble Pack lá. Ah, é verdade. Aí, entre os acessórios que tinha, né, que ali tinha vários, Transfer Park também, pra tu poder jogar Game Boy pelo 64, né, no caso... Não servia pra nada, na verdade, que a porcaria... Ah, cara, eu joguei muito Pokémon Yellow ali. Não, cara. Não servia. Joguei, é mentira sua. Tinha que tocar Pokémon. Não, olha só, eu acho que a gente tem que analisar primeiro o histórico da Nintendo, né? Como essa empresa que gosta, que tem esse tesãozinho por investir em inovação, né? Eu, como o pessoal, como o Frajola falou, acho que desde o 64 que você tinha aquele controle num formato ali meio pélvico, mas você utilizar uma mão, né, pro gatilho e pro próprio analógico, isso era... Pô, ninguém jogava 64 com a mãozona aberta, né? Era uma mão no centro e uma mãozinha assim na esquerda. Então, acho que já surgiu aí mesmo. É importante ressaltar isso. Então, mas o que gente pode puxar é que mudar ela sempre muda, mas sempre deu certo, já começando o Play 64. É que assim, na verdade, a Nintendo desde a época do 64, ela sempre tinha o console mais poderoso, né? Até o GameCube. Hã? Como assim? Até o GameCube. O GameCube era bem mais poderoso que o... Você tá partindo do princípio de poder gráfico, poder de processamento, do quê? Cara, pra mim, poder gráfico de processamento. Sim. Não, peraí. Desde o 64, o 64 é o pior de todos. Como assim, cara? Não, o 64 já tinha um chipset de 64 bits, pois cara, é, que é o que a gente 64, usa... 64, velho. Exato. É o que a gente usa até hoje no PlayStation 3. Aí. Mas, enfim, mais potência no 64 não se provou ser um trunfo, né? Porque não foi o mais bem sucedido. Acho que só perde e fica empatado com o Saturno ali. O problema do 64 foi o cartucho, cara. O cartucho foi uma coisa que matou, porque aí chegou o Final Fantasy VII, com, né, na época, CGs incríveis, mas era um diferencial. E aí muita franquia saiu da Nintendo e foi pra Sony. Entendi. Que era mais barato também fazer jogos pra Sony e tudo mais. Bom, é, também a Sony meio que abriu as pernas também pra qualquer um, assim. Ah, você quer? Tem uma ideia? Vem fazer jogos para o PlayStation. Você cita o cartucho e, poxa, tudo bem. Foi uma desvantagem aí pro desenvolvedor, porque você não conseguia incluir, por exemplo, os sons, né, que não acabavam não ficando tão legal nos cartuchos, e também os vídeos. Só que você tinha a vantagem de não ter loading, né? Era uma coisa que eu gostava muito. Sim. Pô, eu, o 64 era tudo meu, tá? Era plug and play, né, cara? Não tinha essa historinha de carregar. Parabéns para a Capcom, porque conseguiu colocar Resident Evil 2 todo num cartucho, inclusive o quarto sobrevivente, né? Então... Os dois CDs, detalhe. Cara, parabéns, assim, realmente, sim. Mas aí que tá, a Nintendo, ela é meio psicopata, né? Meio bipolar. Porque, por um lado, tenta inovar pra caramba, e do outro, me vem com cartucho. É, né? O que se provou funcionar só nos portáteis. Cara, mas ela é assim até hoje. É assim até hoje. O GameCube, o que ele teve de diferencial, além daquele CDzinho escroto pequeno que... O formato. O formato, acho que deu console, acho. Bonitinho. Era um cubo. Né? Ah, bem, o controle dele foi muito importante, cara. O controle dele... Como assim? Não, peraí. O controle dele foi praticamente copiado pela Microsoft, cara. É, o layout do GameCube, ele foi base ali, isso é comprovado já. Você bate o olho e você vê. É, o layout do controle foi o que transformou hoje o controle do Xbox, né? Do primeiro Xbox, inclusive. Realmente, o GameCube é o único, assim, que eu fico meio... O que que era o diferencial dele, assim, né? Sabe qual era o problema do GameCube, cara? Ele tinha um problema que, assim... E isso é um problema que começou lá no 64, acho que até o Super Nintendo... Os desenvolvedores não se preocupavam tanto com isso, porque a arquitetura de desenvolvimento era muito similar, se você for desenvolver pra Sega ou pra Nintendo. O problema é o seguinte, o GameCube, você tinha que compactar a textura pra enfiar naquela droga de CDzinho, cara. Putz, e aí, assim, partindo do ponto de vista do jogador, whatever, você quer jogar o jogo, né? Sim. E os caras até conseguiam fazer umas mágicas lá, colocar o Resident Evil Zero, porra, o jogo é lindo, né, cara? O Super Mario Sunshine, o próprio Twilight Princess, que saiu pra... Cara, eu vou te falar, até o Wind Waker, cara, ele é muito bonito, velho. Wind Waker, exato. Mas era, assim, a dificuldade de você desenvolver um game e ter que se preocupar em compactação de textura pra colocar naquela mídia que tinha uma capacidade de armazenamento muito menor, acabou fazendo com que o console ficasse sempre em segundo plano quando algum jogo fosse anunciado, né? Mas preferiam lançar pra Xbox e PlayStation 2 do que pra GameCube sempre. Não, e também, porra, a Nintendo que faz os jogos legais pra Nintendo. É, isso é verdade. Ela sabe fazer jogos pro console, né? Cara, que é um problema, assim, na minha opinião, assim. Com certeza. É um problema e é bom, porque tem coisas magníficas que saem, mas, ok, só nós sabemos e os outros ficam de qualquer jeito, sabe? Não, eu acho que nem é bom e mal, eu acho que é fundamental e mal, porque se não tivesse a própria Nintendo, já teria falido há muito tempo. Ela que segurou o console duas gerações seguidas, né? O 64 e o GameCube só existiram por causa disso. Quem salvou a Nintendo nessa época do 64 e do GameCube foi os portáteis dela. Sim, o Game Advance, lá... Foi também o DS e tudo mais. Não sei, cara, porque muitos amigos meus tinham o game, tanto o GameCube, mas mais o 64, cara. Falam mal do 64, mas tinha muita gente. Não, eu nunca ouvi falar do 64. Eu adoro o 64, joguei muito no 64. Não, pois é, mas salvou. É, mas é. Acho que a Nintendo tem os fãs que bom sempre manter ela em pé, né? Com Nintendo Wii foi diferente a coisa, né? É. Até quem não... A gente pode entrar nesse tópico do Wii U já, porque o Wii, ele tem essa questão que todo mundo tem o Wii, sabe? Assim, pessoas que não jogam videogame têm o Wii. Isso. Ele pegou clínicas outro nicho tem de Wii. Pessoas. Ele até uma época, eu tava falando que talvez o Wii ele não fosse um concorrente do PS3 e nem do Xbox 360, e sim ele fosse, sei lá, um concorrente do DVD, tá ligado? Porque a família vai ver o DVD e não vai jogar o Wii, sabe? Bem lembrado. É, ó, eu tenho uma dúvida interessante aqui, eu não tinha pensado nisso antes, né? Vocês até citaram um pouco ali de exclusivos. O que faz o sucesso da Nintendo? Seria essa inovação que ela sempre propõe, que ela sempre coloca na mesa, ou os exclusivos, né? O que garante? É os dois, cara. Acho que em qualquer console hoje em dia tem que ter os seus exclusivos, cara. Senão não vai vender o console. Já eu acho que não, porque o Xbox atualmente está super na frente e não tem tantos exclusivos em relação ao PS3. O que vale mesmo é a base instalada. É, mas o Xbox ele tem a Live, né, cara? Consolidou o selo Xbox. Que não é Xbox Live. Ele tem exclusivos. Também, querendo ou não, o Halo, cara. Ah, eu não conheço muito da série, mas o Arthur conhece, ele é fãzão aí. Por favor, acessem lá pro GBR, vai ter um podcast gigante de Halo lá. Olha aí, ó, fica a dica. E aí, vou dizer, cara, tem muita gente que joga. Então, realmente, é uma franquia, é um exclusivo sensacional pro Xbox. Mas esse lance de inovação, eu não sei até que ponto, porque o povo, a massa em geral, não gosta de inovação, não gosta de mudança, prefere sempre mais do mesmo. E por isso que sempre é complicado quando ela tenta inovar. Acertou no Wii, e agora a gente tá vendo o Wii U vindo com algo que muitos, né, os pessimistas de sempre, falam que não vai dar certo, não sei o que. Não sei, porque assim, ó, as vendas do Wii U estão muito boas, tanto que já terminou o primeiro lote lá nos Estados Unidos. Mas isso é uma estratégia de marketing, sem vergonha. Porque eles lançam 10 lá pra GameStop, vende os 10 esgotado. E aí tem essa parada aí também. Não. Vamos lá, então. Vamos começar logo, falar do Wii. Eu nunca vi tanta mulher falar de videogame como agora. Aí, ó, pra Jola, gênio. É verdade, tipo, eu até citei em outro cast. Gurias jogaram. Just Dance. Um abraço. É, tipo, uma amiga da ex-namorada que nunca ouviu falar em videogame e falava do Wii. Só que depois que veio o Kinect, ela baixou a bola. Tipo, o Wii é só um controle. O Kinect é todo o sensor. Aí, o Kinect não tem nada demais, cara. Tem que melhorar. Que não se limitou ao... Não é nada demais, cara. Tipo, a Live e o Kinect fazem... Olha ali, pode falar que o Kinect é merda, mas tá vendendo pra caralho. Vende. Mas ele serve muito mais pra agregar a tua experiência de jogo do que pra tu realmente jogar. E essa é a diferença. Tem o Smart Glass e agora Wii U. Do Wii U, que se falou aí das vendas dele que já acabaram, mas a própria Nintendo falou, e tem outras ali, até vou publicar o artigo aqui, acho que foi da GameSpot, não tô lembrado, que falou que ok, a Nintendo vendeu bastante, mas ela botou muito pouco console no mercado, porque ela mesma não tinha fé que ia vender tanto. Aí também que ela tava com prejuízo, né, cara? Ela não botou muita coisa, acho, pra não ficar mais o prejuízo ainda, talvez. Não, mas olha só, é interessante pensar nisso, né? Por que ela é tão receosa se o Wii, o primeiro Wii, né, foi um sucesso comercial absurdo, cara? É o console que mais vendeu nos últimos 6 anos aí. É o que eu falei aqui. Mas ele vendeu imediatamente ou vendeu a longo prazo? Não, de primeira, quando saiu na loja. Não, ele mais, ele vendeu logo de início, ele vendeu bem, cara. Ele vende bem até hoje, mas hoje tá bem menor, assim, mas, né? Em relação ao Wii U, assim, que tu falou aí que talvez o Nintendo Wii vendeu bem e tal, mas o Wii U, ele tem essa, eles estão receosos porque, cara, é bem diferente do Wii, sabe? A questão da jogabilidade é como o Corraine até comentou esses tempos. Cara, a tia Zezé, ela não vai comprar o Wii U porque ele é legal, ele tem um tablet. O Wii tudo bem, porque era só pegar um controle e ficar na frente da TV dançando, simples, tá ligado? Era simples. Era bem mais simples. O Wii tem um tablet, tem mil coisinhas diferentes ali que, tipo, pras pessoas que não manjam de videogame tanto, não vai fazer sentido, tá ligado? Eu vou defender um pouco a Nintendo, tá? Desculpa aí, mas... assim, não, mas é, realmente, mas todos o Wii Mote, ele vai funcionar no Wii, ele vai, ainda vai ter os sensores de movimento dele. Então o Wii U ainda vai ter sensores de movimento. Então talvez o cara compre o Wii U porque ele vai querer jogar, sei lá, o Just Dance 4. Mas é que isso. O problema, entendeu? É que... E aí, o Wii vai lá com o cardápio que não importa tanto, a tua amiga lá, né, e vai querer jogar. Ah, agora eu posso controlar pelo tablet. Ok, entendeu? Eu concordo com vocês. Eu acho que mas ele vai continuar ainda pegando um público casual que vai, eu acho, continuar comprando. Eu acho que não sei. Isso aí, eu acho só o futuro tem como dizer. Sabe qual é o grande problema nessa história toda? É que quando foi anunciado na E3, você... Pô, quem é que assistiu a E3 ao vivo lá? Quem acompanhou a conferência da Nintendo? Qual do ano? 2012, quando foi anunciado o Wii U. Não, 2011. Foi 2011. 2011, é 2011. Mas esse ano, quando falaram do Wii U... Senhores, não, ninguém sabia que era um console. Ninguém sabia. Parecia um absurdo da Nintendo, cara. Eles não citaram... Cara, nenhum é seu novo console. É o UOL Jogos. O UOL Jogos falou assim, mas... na verdade o Wii U é um controle novo, sabe? É um acessório. O pior foi, ó, olha só, o pior foi nessa E3, que tipo, eu assisti ao vivo a E3 e todo mundo pensou, ok, vou mostrar jogos pro Wii U. Até a gente fez o cast aqui. Sim. E, velho, não mostraram nada de super interessante. Pensei, bom, vai ter um Smash Bros, Zelda, um Mario novo 3D, uma, sei lá, Mario Galaxy. Não, cara, mostraram o início pro Mario Bros, o Wonderful 101, Nintendo Land e whatever. E o pessoal ficou, é isso. E o Lego GTA lá, né? É. Não. Ah, ó, teve algumas coisas assim, vai. Não vamos ser tão... Eu vou defender um pouquinho a Nintendo, tá? Ué, por exemplo, Zombie U foi aplaudido de pé, né, cara? Zombie U, a galera ficou maluca. Mas tu jogou o Zombie U, né? Tu viu qual que é? Eu joguei. E aí, como é que é o Zombie U? O Zombie U, eu acho que ele é o mais, assim, legal dessa leva primeira aí de jogos. Que eu joguei. Não tem medo não, hein? É legal mesmo? É bacana. Vamos lá. Quem aqui jogou o Zombie U também? Quero ver se bate comigo. Só eu joguei. Eu não. Só o Six jogou, cara. Mas fala aí, vamos. Só o Six, né? Tá, Matheus, olha só. Você concorda comigo que não é confortável jogar Wii U? Concordo. É horrível. Não é? Então, eu não sei se, se é muito envolve grande, outros fatores, porque eu passei o dia inteiro em pé, pegando fila, fazendo entrevista, eu tava exausto. E, cara, assim, o que acontece? O controle não é exatamente pesado. Ele tem ali uma... Ele pesaria o que pesa um iPad hoje. Só que quando você começa a apertar o dedo em cima e tá usando a mão esquerda pra sustentar o console e apertar a mão direita no touch, começa a cansar o braço demais, cara. Demais. Eu fiquei exausto. Uhum. E o Zombie U, ele pede muito essa interação com a tela. O então, legal... é meio delicado falar disso, assim, né? Não sei se... É, eu também achei isso, mas assim, talvez seja esse motivo que tu falou, que a gente ficou de pé o dia inteiro, dando banda, entrevistando e blá blá blá. Mas, o que eu achei legal do Zombie U é o seguinte, tipo, ele dá uma tensão no jogo. Tá certo que lá era uma sala fechada, mas tinha 1000 pessoas e o barulho era imenso, tu nem escutava o som do jogo direito, né? Mas, uhum. A impressão que ele me passou é que é muito legal tu segurar o tablet, tu ficar olhando pro jogo e pro tablet cada pouco, porque tem que pegar as armas, tem que selecionar tudo. Isso cria uma tensão porque é um jogo de zumbis. Mas no Wonderful 101 que eu joguei, cada pouco ficar olhando pra tela, que a tela já tinha mil e uma coisas, que é o joguinho lá dos personagens do 101, e tu olhar pro tablet cada pouco, isso cansou muito também, sabe? No Zombie U nem tanto, mas a questão do peso eu concordo contigo, assim, foi meio cansativo. O problema foi que o pessoal da Nintendo não deixou a gente gravar o gameplay do Zombie U, né? Ficaram de não pode não gravar a tela, tal, poderia gravar eu, mas não poderia gravar a tela. Então, tudo bem. Só que, assim, o que eu gostei muito é que ele tem uma quebra da quarta parede, se é que eu posso chamar assim, que você tem a tela, o tablet na tua mão, né? Você tem a televisão, só que dependendo da ação que você fizer, você consegue olhar o cenário em três dimensões só pelo tablet, né? Isso, é verdade. A visão fica parada e você olha pelo tablet. Então isso é interessante pra caralho. Tá, eu já imaginei, assim, uma série de gameplay que os caras poderiam incluir pra outros jogos, inclusive até pra Pokémon, e isso pode ser bem promissor. Agora, se eu realmente gostei ou não, é o que eu falei, eu me senti meio exausto jogando Wii U, cara, e isso me preocupou bastante. Mas aí que tal, é a mesma reclamação do pessoal que jogava Wii no começo. É verdade, aquilo muito tempo não dá certo, é horrível, ninguém vai aguentar 10 minutos com aquilo, e depois eles deram um jeito, né, porque você vira o controle, normal, e não incomodou tanto mais. Mas o tablet não seria o triunfo de tu tá jogando no console e depois passar pra esse tablet e continuar jogando depois? É, mas isso talvez não é mais tão triunfo, porque a Live já vai fazer isso com agregadores aí no futuro, pelo que tipo, é mais fácil tu pegar um tablet que tu já tem, o teu iPad, o teu Android, sei lá, o teu tablet em si. Sim. E tu passar os jogos, não os jogos em si, né, mas tu passar mil e uma coisinhas dos jogos, DLC, baixar o game e tal. Eu acho que não é tão interessante. É, só uma dúvida. Eu não sei se foi exatamente isso que o Frajola quis dizer, mas... vocês sabem que existe uma limitação de distância do console, né? Sim. Então, porque o tablet em si... O Gamepad, ele não tem processador, ele só tem um streaming de vídeo e de touchscreen. Então, assim, se eu não me engano, é 8 metros, o máximo que você pode ficar distante do console. Aí eu pergunto, né? Poxa, pra que isso, né, Nintendo? Por que fazer isso, né? Eu vou sair do meu quarto até a cozinha, acabou, não vai ter. É, porque é o seguinte... Mas você vai jogar na cozinha? Assim, eu vou estar comendo. Mas eu concordo, cara, tu não vai jogar muito longe, cara. Isso é um console, não é um portátil. De boa. Tu vai pra cozinha jogar? Que loucura é essa? Ah, eu vou pra cozinha, assim. Ah, aquela coisa de viagem que o cara quer ver, né? É por isso que eles querem pegar um público casual nessa parada. Porque nós, todo mundo tem a sua TV pra jogar videogame, tá ligado? Sim. Todo mundo tem a sua aparelhagem e tudo mais. E nós não vamos, vou lá na cozinha jogar um pouco. Não, sabe? Não vou no banheiro, talvez, mas tipo, não. Eu acredito que o pessoal casual talvez se interesse por isso, que é como tu falou. Ah, minha filha vai jogar o Just Dance do caralho lá, esses joguinhos, whatever. E aí o cara assistia novela, tá ligado? Aí pode ser que funcione, mas é... Mas eu acho assim, cara, que essa funcionalidade não vai ser pra todos os jogos. Porque eu só vi até agora New Super Mario Bros. U, que eu vi, os outros eu não vi. O Rayman jogar, também. Você vai jogar o Rayman lá na BGS? Não, o Rayman eu não joguei. Mas um amigo meu jogou e achou muito maneiro. Eu tenho até... A gente fez até um vídeo de um gameplay que eu fiz, porque o Rayman deixaram eu gravar, né? Essa proposta de você ter o out, o screen out, né? Você poder jogar fora da tela. E é até legal, porque o cooperativo é feito assim. Imagina que você tá jogando no emote normal, com o Rayman, e a sua namorada pode jogar com o gamepad com outro personagem. Uhum. Isso é bem legal mesmo. E os dois interagem, tem toda uma questão de gameplay diferente e tal, é bem bacana. Não é tipo só dois controles, é uma coisa a mais. Não, outra coisa que eu acho que eles podiam botar junto era tu jogar o jogo principal ali no videogame e uns minigames, uns extras no tablet, então. Eu acho que é o que vai acontecer na maioria dos casos. Na verdade, assim, ele vai virar um DS gigante uma hora. Isso, porque eu tô jogando aqui, me dá uma dor de barriga, eu vou aqui no banheiro do lado, vou com o tablet e vou fazer aquele minigame. Todo mundo pensou nisso, né, cara? Todo mundo já pensou nisso. Passando mal, mas... Faz bem sentido isso. Olha só, só em relação a esse do Smart Glass aí, ele tá com cara, eu com minhas opiniões proféticas que não vão a nada, tá com cara do Move da Sony. É algo que a concorrência faz pra chegar junto, pra dizer, pois eu tenho também. Mas eu acho exatamente. Que o Smart Glass... Você vai ver a comparação. O que é o Move? É algo que a Sony fez pra dizer, ó, eu também tenho, mas que não foi muito longe, porque hoje não tá dando certo, né? Tem pouquíssimos jogos. Mas, o Smart Glass parece que é por aí também. Aí que tá a diferença da Nintendo e das outras, entendeu? A Nintendo, ela pega, essa jogabilidade nova. Então, nossos jogos vão trabalhar com isso. Uhum. Então, a gente vai ter que fazer jogo pra essa jogabilidade. Sim. Agora, a Sony e a Microsoft disseram, vocês querem fazer sensor de movimento, um jogo com sensor de movimento, beleza, tem o Move e tem o Kinect. Se quiser, usa. Se quiser. Mas aí... Aqui, entendeu? Esse é o Microsoft, eu acredito que faz bastante desses joguinhos whatever aí também, pra público casual. Mas a Sony não. A Sony, ela... A Microsoft, mas saiu pouco, cara, pro Kinect. Mas lançou muita coisa, e muita coisa boa também, né? Ao contrário... Me diz três. Não, três. O problema é desenvolvedor, né, cara? Você é gasto. A empresa se importa com gasto. Você vai... A melhor coisa que a Microsoft... Desculpa te interromper, Arthur. Mas a melhor coisa que a Microsoft fez com o Kinect foi aprimorar a jogabilidade com o Kinect, que nem no Mass Effect 3. Então, mas aí que tá a grande diferença. Se Xbox e o PS3 lá lançam a novidade e as outras que se virem, porque a Sony e a Microsoft não dão tanto suporte assim, o que a Microsoft fez com o Kinect? Não sei. A Nintendo, ela lança novidade e ela faz. Essa é a diferença. Mas aí, vocês estão falando de parceria, eu até vou subir o tópico aí, desenvolvedores e tal, que a Nintendo tem a Retro Studios, né? Ótima. Que ela faz o Metroid, ela fez o King Kong ali. É, a Harry 2.0. Então, assim, eu acredito que a Nintendo e os estúdios da Nintendo e as parcerias que ela mantém perto vão fazer jogos legais. Mas pega o Assassin's Creed 3 ali, que eu joguei lá na conferência também, lá na BGS. Não sei se você jogou no Wii U? Sim, joguei no Wii U. Tu jogou, Arthur? Não, o Atila jogou. Ah, tá. Porque o Assassin's Creed 3, ele não tem diferencial algum, sabe? O tablet é um controle normal. Não tem nenhum. E aí eu penso, por que isso, sabe? Porque é a Ubisoft que fez. A Ubisoft, ela fez o Rayman. Legal, o Rayman tem toda essa junção. Mas fez o zumbi. E eu acho que a maioria das empresas vai fazer isso aí, saca? Vai pegar, vai só portar o jogo e fuck this shit, sabe? E é por isso que eu falo que a Nintendo, ela tem que ter mais parceiras pra ela, pra fazer exclusivos pra ela mesma. Isso, eu queria saber quem viu... Primeiramente, os vídeos que eu vi do Wii, que eu vi pouco, não vi vantagem nenhuma sobre o Wii, né? Sim, tem vantagem, é o Play 3. Porque agora ele deve vir com um HDMI, alguma coisa a mais, enfim. Não, pelo amor de Deus, se não for HD, mas meu Deus, né? Isso que tem medo. Não. Isso é um puta de um problema, porque eu não sei se só eu tenho essa impressão, mas parece que a Nintendo sempre lança um console uma geração atrasada. Sim, vocês têm essa impressão também? A partir do Wii. Mas qual é o seu parâmetro de geração? São as outras duas? Graficamente falando. Só dessa geração, cara, porque até então ela tava muito bem. O PS2 tava igual com o Game Cube. A pessoa tá assimilando geração a gráfico. Ah, tá uma geração à frente, uma geração atrás. E todo o resto, jogabilidade, isso não conta? Desculpa, eu não tava me referindo a gráfico. Vocês citaram resolução e, pô, um console que não é HD, machucou, entendeu? Então, pô, eu tenho minha televisão aqui de 52 polegadas e eu jogava Mario Galaxy triste. Cara, eu jogava Mario Galaxy triste, cara. Sim, mas o Frajola falou. Aquela triste, chorando. Fala aí. Não, por isso que eu entrei nesse tópico. Porque eu comecei a jogar o Other M, Metroid, e ele é muito bonito, tu jogando uma TV normal. Eu coloquei na minha aqui, tu vê que ele puxa um pouco os pixels, aparece umas coisinhas. Ainda assim, ele é jogável, ele é maravilhoso. Eu adoro ele. Sim, só que tu vê coisas que antes tu enxergava, né? Eu catei no Mercado Livre se tem alguma coisa que transforma em HD. Tem um adaptador. Tem um Progressive Scan lá. Mas fica uma bosta, cara. Eu comprei isso aí, um HDMI, um suposto HDMI. Paguei caro pra caramba. Isso, é caro. E ele até melhora um pouquinho, assim, só que, tipo... Não justifica o valor, Não justifica o gasto, sabe? Mas é que tá, o que eu tô falando. O parâmetro da cabeça é geração igual a gráfico. É, mas, se Diego, for mudar o parâmetro, geração igual a jogabilidade, a Nintendo tá seguindo geração após geração evoluindo. Então, é uma questão de parâmetro, de ponto de vista. É, pois é, eu também acho. Eu acho que é isso mesmo. Mas eu acho porque que se for gráfico, pouco, o PS1 velho. É o mesmo. Porque, assim, o controle mudou um pouquinho, mas o conceito em si é o mesmo, só muda gráfico. E aí, qual é a pior? Uma que só muda gráfico e não traz nada de novo, ou uma que traz alguma de novo e deixa desejar no gráfico? É o que cada um prefere, no final das contas. Pois é. É, porque não aconteceu ainda de alguém só evoluir no gráfico, né? Sempre que um novo videogame é lançado, algumas coisinhas vêm junto. Você pega lá do Xbox One pro 360, você teve o wireless nos controles, você teve a live, você teve a mídia mudou. Do PS1 pro PS2, acho que foi basicamente só gráfico. Ah, sim. PS1, PS2... Tinha os analógicos no controle. É, mas ele já tinha um pouquinho lá no 1. Mas a questão é que foram evoluções naturais também, né? Eu acho que tem a diferença entre evolução natural e inovação, sabe? Pô, o wireless é uma evolução natural, tá ligado? Uma hora, pelo amor de Deus, acaba esses fios, né? Aliás, o futuro eu quero que não tenha fio nenhum na minha casa. Nem geladeira, né? Eu quero saber das produtoras, então. Vocês estão falando em gráfico e tal, que vocês acham que elas vão mexer na jogabilidade muito assim? Ou vai ficar que nem o Wii? Tipo, porque a Ubisoft lançou 1001 jogos, Rabbids e não sei mais o quê, e tem 1001 jogos diferentes. Pois é, como é que vai ficar um jogo de luta no Wii U? Pois é, quem é que sabe como? Como? Vai ficar Street Fighter 4? Não, olha só, se você tirar aquela tela touch, o layout padrãozinho com dois analógicos, 6 botões, em RL e um direcional tá lá. Dá pra jogar. Sim, ele tem o controle. Mas, velho, é aquela coisa do Prince Money. Tu vai ter que ter o tablet que vem junto, ok? Aí tu vai ter mais dois controles, daí tu vai ter mais o outro tipo de controle, esse Super NES style ali. Velho, é muita coisa, sabe? E pessoal, uma coisa que vocês não colocaram na pauta que eu acho legal. E o Pro Controller, né? Vocês acham que é uma investida assim meio ambiciosa de não perder esse público hardcore da Nintendo? Eu acho que o Wii já tinha o Pro Controller. O Wii já tinha um controle lá que era um... Era o Classic, né? Pro. Que só mudou basicamente ali os prefixos, os sufixos, mas é a mesma coisa, é um controle genérico pra quem quiser jogar, que não fez sucesso quase nenhum praticamente. Eu tenho um aqui pra jogar alguns jogos. Eu disse quase nenhum. Vai bem, né? Vocês falaram que de parcerias, a Nintendo conseguiu a Platinum, né? O que é um puta de uma compra, cara. É verdade. Porque Bayonetta 2 aí, ó. Bayonetta, exato. É aquela coisa, né? Todo mundo... Bayonetta é um jogo whatever, tem um pessoal que gosta, né? E aí saiu o 2, e o pessoal que gosta do 1 falou, ficou puto, sabe? Porque o Bayonetta 2 é só pro Wii U, não tem outro console. Mas chupa essa, haters. Ah, isso não, talvez no lançamento, né? Depois de um tempo, saia. Olha, não. Exclusivo. Exclusivo. É exclusivo, cara. Não é 007 GoldenEye. Vê agora que o jogo que agora passou na minha cabeça que eu não odeio. Mentira, eu não gosto. Que é o GTA 4. Saiu só pra Play 3 naquela época, né? Sim, naquela época. E depois passou um ano e pouco, pá. Saiu pra todo mundo. Na verdade, ele saiu junto pra Xbox e PlayStation, não foi? Não, pra PC saiu depois. Foi na mesma época. Acho que nasceu primeiro pra PC e depois pros consoles, não foi? Não, a Rockstar lança jogos pra PC 3 anos depois só. É verdade. Porque Red Dead Redemption até hoje não saiu pra PC. Não saiu, né? E o GTA 5 não tem previsão também, só pra avisar vocês. Então, em relação aos esperados, aí, a gente já falou um pouco aí das parcerias, da jogabilidade nova, o que a gente espera. Mas, Diego, puxa aí então, o que, que tu tá esperando aí pro nosso... Não, então, olha só, entre tudo o que a gente vai discutir aí, tem até uma trava de região, né, regionalização, friend codes, mas pra mim, o que não pode ficar sem é, assim, né, um do lado do outro, bota uma barrinha pra separar. Friend codes, que ninguém aguenta isso, não, e achievements. Se tiver esses dois... eu não compro, na boa. Se tiver esses dois, não compra. Não, se tiver friend codes e se não tiver achievements... Ah, tá, entendi. Não rola. Ah, entendi. Porque, vamos falar sério, friend codes é igual esse aqui. É não, número, friend codes número, é o número. Do aparelho, cara. Tem que jogar um número gigantesco pra jogar online com teu amigo, sabe? É isso, não é prático. E, cara, isso... Sabe, eu tenho tanta pena da Nintendo, porque é uma empresa com know-how de mercado e... Por que que eles não investem num online decente, né, cara? Sim. O que tá faltando não, ali? Aí, nessa será hora... Os japoneses não pensam nisso? Será que ninguém gosta da live, nessa da hora, PSN? Lá atrás, no fundo da sala, levanta um fanboy assim e diz: não, mas é por questão de segurança, porque o friend code, você só adiciona quem você quer e quem você quer. Aí vem esse papo furado. Olha só, isso não funciona. Se alguém que você não quer te adiciona, você vai lá e exclui. Não vem com esse papo furado que friend code é pra dar segurança. Isso aí funcionava lá em 2001. Eu vou perguntar pra vocês aqui. O que eu acho mais engraçado é que você faz as suas compras naquela loja online do 3DS e os jogos ficam atrelados ao 3DS. Então, poxa, não a minha conta. Não, é, nada a ver. Isso é muito chato. Exato, cara. Eu tenho aqui meu Xbox, se ele queimar, se ele der 3LL de novo, se ele explodir, se ele for raptado por ninjas, meu, eu vou comprar outro e vou ter tudo que eu comprei na live de novo. Se acontecer alguma coisa com o meu 3DS, eu perdi tudo que eu comprei na Marketplace. Não, imagina um cenário apocalíptico em que você baixa o Steam e ele se atrela ao computador. Nossa, né? Aí queima o computador, ó, perde todas as promoções, caralho, perde tudo. Não. Pô, não faz sentido nenhum isso. Não faz sentido, não, para, nem dá ideia. Meu Deus, cara. Mas, ó, os fanboys vão encher o saco. Ah, eu já vi. Vamos pra Raio do Parque. Eu sou o fanboy. Não, eu também, eu curto. Eu quero, eu tô muito interessado em comprar esse negócio, não imediatamente, porque aprendi. Eu fiz pra venda. Eu vou pegar o meu. Não. Aí eu já aprendi que nunca se compra. Mas calma aí. Alguém jogou online do Wii? Eu joguei já. Mais de meia hora? Eu joguei por uma hora. Zero da trilha aí. Uma hora inteirinha. Cara, é ruim. É bem ruim. É meio travado. É lento. É travado, é lento, assim, sabe? Não é a mesma coisa, assim, sabe? Mas você jogou o quê? Jogou o quê, cara? Não, 007 GoldenEye. Ah, aquele remake que saiu pra Wii. Isso, que era exclusivo, né? Me irritei de ver aquele reload nas lojas. Sabe quando o Frajola quer pegar e amassar todos? Eu queria amassar todos os PS3, sabe? Porra! Era, mas não é mais. Tá, mas assim, ó, tu falou aí sobre os friend codes, né, sobre achievements. Okay. Eu concordo contigo, tudo que tu falou, patrão. Sério, eu também acho. Mas assim, uma coisa que eu me irrito muito, e eu me irrito mesmo agora, ainda mais com o Wii, é essas travas de região e a regionalização de jogos. Não, isso não dá pra aguentar hoje em dia, né, gurizada? Cara, eu deixa eu te dizer, o mundo é globalizado, pelo amor de Deus. Antes, cara, porque assim, ó, tem jogos incríveis saindo no Japão, na Europa, como aqueles três, né, da Operação Rainfall lá, Xenoblade, The Last Story e o Pandora Tower. Sim. Cara, e o que eu mais me interessei, vou ser bem sério, foi o Pandora Tower. Então, o que acontece? O cara tem que pegar, às vezes fazer aqueles homebrew no teu console, não é? E aí, até comprar europeu e jogar. Ou seja, tem que fazer uma pirataria pra poder jogar uma coisa que tu tá pagando, sabe? Tipo, tem gente que faz isso, velho. É de novo o pensamento anacrônico dela. Em Blu-ray, DVD também já tem esses códigos de região, não, região ABC, enfim, existe, é uma coisa inconveniente, mas em relação aos jogos, isso não faz sentido, porque é a questão do mercado. Não faz. Sabe, se um filme sai, sei lá, na Europa, mal ou bem, ele vai chegar por aqui, no mercado ocidental. Um jogo é mais difícil, porque tem jogos muito, muito específicos de mercado japonês, e que você às vezes quer jogar, mas não tem como, porque senão... Então, isso é assim, a Microsoft tem esse problema também, né, eu sou jogador de Xbox, e defendo ali o Verdão, mas eu não posso falar que a Nintendo tá agindo de forma errada, porque ela se preocupa muito com essa questão de ser fiel ao seu público, né? De ter ali uma certa fidelidade da galera do Japão, da galera da América. É chato. Você gosta de jogar um RPG japonês, não pode. Mas isso parece pirraça, porque assim, lançar no Japão exclusivo é uma coisa. Proibir todo o resto do mundo de jogar é outra. É, sabe? Não faz sentido. Se eu quero jogar japonês, a minha dificuldade vai ser a legenda, que eu não vou saber ler japonês. Mas é um problema meu. Agora você proibir eu de ter acesso, aí eu já acho que não faz sentido. Não, e outra coisa, assim, original, lembrando, né, que o Xenoblade eu comprei, cara, tô jogando, e assim, pelo menos o áudio é um inglês britânico, cara. Eles só pegaram, deve ter mudado alguma coisa ali no software pra ele ser compatível com o americano, com o americano, e deu, cara, e venderam, sabe? Não teve nenhum trabalho extra. Não teve um trabalho assim ali, talvez. O europeu realmente deve ter tido, que eles redublaram. Fala aí, Franjola, fala aí. Eu tava cantando jogos, até vou voltar pro Xbox aí, tinha jogos super baratos, que eu tava afim de jogar. Tipo, 30, 35 reais, né? E aí, lá embaixo, dizia só em versão PAL, a versão europeia. E eu quase que... Cara, eu acho assim, se que você quer travar a região, tudo bem, mas pelo menos no, na sua rede online, que você disponibilize o jogo em versão digital, né, cara? E, por que não fazer isso? Talvez não colocasse ali... Deve ter algum motivo, cara. Um... Existe algum motivo? Pode ser babaca ele, ou... Não, é reserva de mercado, não tem uma explicação muito mais profunda. É, pois é, não deve. Deve ter, cara. É alguma coisa que reserva a Sony não só tem? E ponto final. Por que a Sony não tem? A Sony tá soberana aí na região, tudo. Como eu falei no começo, a Sony abre a perna pra todo mundo, cara. A Sony ficou desesperada, porque ela começou a perder muito público de PlayStation 2 pra galera que começou a comprar Xbox em 2005. E ela acelerou, pegou o chicote, começou a bater nas costas dos chineses lá pra fabricar mais rápido o PS3. Uhum. E teve que atirar pra todos os lados. Liberou região, fez rede online de graça. É, tentou incluir aquele controle boomerang. Puta, o controle boomerang. Nossa, cara, que época. Sim, velho. Era assim. Que época. Que bizarrice, né, cara? Vocês lembram? Só em off aqui. Vocês lembram que todo jogo da Sony, quando lançado no começo, tinha que ter. Tu tinha que mexer o controle de alguma forma. Ele tinha que usar isso aí. Por exemplo, o Uncharted. No Rebel Sword, tu tinha que mexer o controle pra tirar. Nossa, no Six Axis, né? No Six Axis. Ai, cara, como era horrível isso, velho. Não, vocês lembram do Lair? Aquele jogo de dragão, que saiu logo no comecinho. Puta, era impossível jogar aquilo naquele controle, cara. Eu lembro que eu peguei o jogo empolgadão, coloquei aqui, meu Deus, vou jogar lá. E aí fiquei lá me mexendo e tentando controlar o dragão, não conseguia, cara. E fiquei frustrado pra caramba, nossa. É, tinha Star Ocean, Ace Combat, que tinha a opção, né? Ah, é verdade. Ace Combat tinha a opção. Nave, então era o controle. Assim, ai, como cara, tem algumas coisinhas até aceitáveis no Killzone 2 e 3, que é ativar armamento e tal. Que é Girar a portinha. Tá. Coisinha tudo aceitável. Mas, não mexe muito, né? É. Mas, enfim, da regionalização aí dos jogos. Eu acho que é isso aí mesmo. Eu sou bem contra, na real. Totalmente. Porque o pessoal quer falar, pra proteger, pra não sei o quê. Mas não faz sentido, sabe? O Xenoblade tá aí pra provar que ele é um dos melhores jogos de RPG da geração. E quando vai jogar? E sabe, quando, né? Americano esquece. Só pirata o cara vai jogar, aí se obriga a isso. E demorou pra ser o Last Story também, que demorou um ano pra ser o Last Story. É essa outra coisa, assim, porque os caras trazem pra cá, mas demora um ano. Aí, porra, aí o cara já jogou na pirataria há muito tempo. Não vai querer comprar. Aí o cara reclamar, não vende. Enfim, faz uma coisa que chegue pelo menos uma semana depois. As pessoas vão comprar, não adianta. Se tu tá dando abertura pra pirataria, o cara vai ir pra pirataria. Mas isso é japonês fácil. Cabeça dura, velho. Porque tem jogos de Play 3 também que eu queria jogar, tipo, o Tails novo lá, só sai no Japão, saca? Saiu um ano depois pra americano. E, tipo, é fácil, porra, é só pôr uma legenda, caralho. Que merda. Como é desenvolvimento, não, eu não sei, cara. Mas se é só legenda aí, realmente é só legenda, barbada, velho. É só legenda, aí é foda. É, o áudio não precisa mexer, deixa o áudio original. Deixa o áudio original, pô. O pessoal que reclama também do áudio original. Mas quem gosta é True mesmo. Não, hoje em dia tudo é download, cara. Tudo é DLC. Põe o DLC. Que nem tu falou do Assassin's Creed aí. Que... É, o cara vai falar. Mas não dá ideia. Nossa, perfeito. Falou bonito. O Bertrand falou lá. Ah, eu vou lançar. Depois, deu, acabou. Sim, então abaixa o download lá do... E de graça, velho, não vai cobrar nada. É, sabe? Isso tá, imagina, o cara vai cobrar pela DLC da legenda em português, assim, né? Que merda, tá ligado? A Capcom fará isso, hein? A Capcom vai fazer isso aí. Então, hoje em dia, cara, põe DLC das legendas, deu? É, são simples, né? Mas sei lá. Sai mais barato. Eu acho que essa questão portuguesa aí vai melhorar, né? Muitos jogos estão saindo com legenda já, eu acho que isso só vai aumentar com o tempo, assim. Eu acredito que essa questão de DLC aí não vai demorar muito, não. É só a Nintendo que vai ficar pra trás, eu acho que a Nintendo vai demorar um pouco. Eu acho que não, mas aí vai demorar. Só na próxima geração que ela vai dar legenda em português. Na próxima geração. É, então. É uma coisa que corrige agora. é incrível, porque pra ver como a Nintendo não tem visão de mercado assim, tal qual a Sony e a Microsoft, né? Tá todo mundo investindo em português, tá todo mundo lançando tudo em português, com dublagem, com legenda, e até agora a gente não teve nada anunciado por virtude da Nintendo. A Ubisoft vai lançar o Assassin's Creed, tudo bem, mas porra... Por que não lançar alguma coisa em português, sabe? Olha todo mundo investindo ali. Olha o Warner, né? Por exemplo, com Mortal Kombat, com o Batman. Caralho. Pô. Não, mas já não foi a própria Microsoft que lançou os primeiros jogos dublados. Sim, é. Acho que o Halo 3. Sim, o Halo 3. Halo 3 em 2007 era totalmente dublado em português. E eu tô jogando 100%. Ele e tá muito bem dublado, cara. Olha aí. E isso aí, me lembra a época do PC. Saindo dessa... O que vocês acham do preço do controle individual, que foi do gamepad, né? Eu acho que eles não querem que as pessoas usem. E vão ser poucos jogos que vão usar os dois controles juntos. Ah, é, com certeza. É, porque eu achei muito caro. E agora é nenhum, né? 200 dólares, cara. $200, é. Eu acho que eles, na concepção do videogame, ele não foi pensado pra ter dois caras usando aquele gamepad. Aí como o pessoal pediu, vamos dar um jeito. Mas tu vai ver que vai ser pouquíssimos jogos que vão usar isso. É, mas olha, hoje em dia, um controle de Play e Xbox ali tá então, em faixa 100, 120 reais. É, né, mas aqui é o gamepad e é um tablet diferente. Mas, velho, $200, cara. Não, pô, é muita grana. Mas aí que tu falou em troféus e achievements e completions e tudo mais. O Frajola é contra, tanto faz pra ti também, né? Não, não é contra, tanto faz. Tanto faz. Arthur, o que tu acha disso aí? Olha, eu sou suspeito, cara, porque eu sou achievement hunter no Xbox. E eu não jogo. Eu tenho o Wii aqui, tenho o PlayStation, tenho aqui meu computador fudidão pra jogar jogos no PC e eu só jogo Xbox por conta das conquistas, entendeu? Ah, não, aí não. E aí eu falo, pô, tudo bem. Não é nem problema de não dar segmento à minha account, porque hoje você tem redes sociais aí que engloba tudo e você aumenta o seu rating. Mas se eu joguei o Mario Galaxy 1 e 2. Somados ali, eu devo ter mais de 100 horas, porque eu peguei todas as estrelas. Uhum. E eu não tive recompensa nenhuma por isso, cara. Eu não vou poder falar pra ninguém, ó, peguei todas as estrelas do Mario Galaxy. Peraí, como não teve recompensa? O jogo não é bom? Tu não se divertiu? Pra não, mim, sim, isso é recompensa, não é o que eu tenho. Pessoal, mas é que Frajola, porque quando tu vai, o Tony Hawk ali, o HD, eu platinei o jogo. Ah, Dana, peraí, tu quer platinar, mostrar pra todo mundo que tu virou? Não, não, a questão é essa. A questão é essa. Eu quero fazer isso, porque o problema... Eu não ia fazer, cara. Eu acho que tu é meio babaca. Assim, ó. Olha só, eu terminei o jogo. É um jogo que eu curto muito, sabe, né? Tony Hawk é um... Cara, eu... Tony Hawk, um abraço. Eu acho muito foda. E eu terminei o jogo, eu terminei as pistas com os caras, e eu pensei, tá, e agora? Daí eu fui ver a lista, eu vi antes, tá? Mas eu fui ver a lista, e aí tinha lá, ah, faça tal coisa de tal jeito. Deu, porra, vou lá. E eu fiquei dias tentando fazer as coisas que tava lá como achievement. Porque é um desafio a mais, sabe? Tu, pá, o jogo é tão legal, eu vou fazer isso, eu vou conseguir. Eu vou provar pra mim mesmo que eu faço isso bem. Mas claro, que tem o pessoal que joga pra mostrar, ó, platinei. O princípio da achievement e do trophy, né? Ele agrega valor e agrega mais tempo que você vai investir no jogo. Mas olha só, o Assassin's Creed 3 ali, quando eu comprar ele, mas velho, eu vou ficar o dia inteiro em cima desse jogo aí. E quando eu terminar ele, eu vou falar, não, peraí, vou fazer o achievement aí os outros, sabe? Porque eu quero dar mais tempo pra ele, que eu sei que eu vou curtir pra caralho o jogo, tá ligado? E é isso, não, o jogo tá caro, velho. O jogo tá 179 pila, velho. Eu acho assim, eu acho uma loucura. É, a gente tem que. O pessoal diz que não gosta, ok, cada um pode gostar ou não gostar, não interessa. Mas a gente vive numa era de rede social, você quer compartilhar, você não se encontra mais com as pessoas com tanta facilidade. Eu precisei o Super Mario 64 lá, ok. O cartucho se sumiu no tempo, vendi, perdeu. Se existisse uma rede social com tudo bonitinho, a conquista estaria até hoje, ó. Poder me desfazer do jogo não interessa. A diversão existiu? Existiu, mas Half-Life 2, diariamente estava rejogando lá pra conquistar os troféus. Se não fosse aquilo, eu ia rejogar aquilo pra quê? Sabe assim, por lembrança. Né? Então, eu acho que agrega muito, muito valor. Hoje em dia, no Steam, é um diferencial. Se o jogo tem achievement, eu dou preferência pra comprar ele, eu sei que vai render muito mais do que aquele que você zera e depois nunca mais vê. É, mas tem, claro, tem os jogos que tu zera e nunca mais. Tipo, eu tô jogando Deadlight e eu vou jogar ele uma vez só. Eu não vou ficar indo atrás de achievement. Porque ele não é tão divertido quanto eu pensei que fosse. Ok. Sim. Mas é essa questão que tu falou, é, sabe? O Deadlight é aquele Xbox Live Arcade que saiu lá, mexicano, isso, isso. É isso? É que saiu pro Steam. É tipo Limbo com zumbis, é isso, isso, né? Isso, Limbo com zumbis. Limbo com zumbis, ótimo, é. Eu te falo o seguinte, seguinte, se você pegar todas as achievements, você libera o diário completo do cara. Então você vai entender toda a história do jogo. Oh, isso é legal. Então olha só como o jogo investe pra que você tenha uma preocupação de fazer 100% nele. Eu fiz 100% no Dead Light. Uhum. Mas ok, aí tudo bem. Mas tem alguns achievements, né, e trophies que simplesmente agora você conseguiu essa medalhazinha. Parabéns. É, mas aí é meio putaria. Aí tipo, iniciou o jogo, ganhou um troféu, sabe? É. Você passou do primeiro capítulo. Beleza. Eles são idiotas, mas... É. Agora, uma coisa que realmente mude, bah, vai ter uma coisa nova, vai ter um modo novo, pô, aí é maneiro. Uhum. Não, mas até aqueles que não tem, por exemplo, vamos voltar pra Nintendo. 3 moedas em cada fase, você sabe que se tem 3 em cada fase, você tem que pegar todas por uma questão pessoal, ok. Sim. Mas tem algumas coisas, como por exemplo, termine a fase em tantos minutos, ou passe sem levar nenhum dano. Essas coisas, se não tiver um achievement te motivando a fazer, você vai se sentir um idiota. Pô, peraí, eu tô tentando correr nessa fase pra quê? Pra morrer pra quem? Se só eu vou ver que eu terminei em 1 minuto. Então, é, cara, eu vou mais longe e cito até a Nintendo, né? Sim. Todo mundo aqui gosta de Pokémon, correto? Já gostei. Né? O Frajola não gosta. Em algum momento da vida de vocês, todo mundo jogou Pokémon lá, sim, no emulador de PC ou no Game Boy. Olha só, o que prova, né, que você capturou lá, por exemplo, o Mewtwo no final do Pokémon Yellow? Uhum. Nada. Exatamente. Se você não tem um cartucho até hoje... É a sua palavra, e eu não acredito em ninguém aqui. Ah, mas eu fui esperto. Peraí, minha vez de falar. Ah, eu fui mais esperto. Eu tinha uma fita gravada de 100% de Super Metroid. Cadê? Eu tô. Emprestei, não sei pra quem. Ai, ai. Sumiu, mas eu tinha gravado. Eu tinha gravado. Então, isso, cara, olha só. Eu terminei o Guitar Hero, o Guitar Hero World Tour. Cheguei pro pessoal na faculdade e falei: senhores, terminei Guitar Hero World Tour. Aí todo mundo: ah, tá, você passou lá Hot for Teacher no X. Eu terminei no Expert, tá? E aí a galera: ah, você passou lá Hot for Teacher, B.I.O.B. É, olha aqui, ó, Xbox.com. Tava lá a minha achievement. Aí, sabe, olha como é legal você jogar na esfregar na cara das pessoas, né, que você tem que escolher. Isso aí é tudo o ego, né? Então... É o ego. Faz parte, a gente não pode demonizar também, ah, que bobeira. Não, poxa, quem não quer, simplesmente não pega, mas tem que ter lá uma motivação maior. Imagina, ó, vamos fazer um exercício de imaginação. Imagina que existe uma rede social da Nintendo há muito tempo atrás, desde o Game Boy Color, e você tem lá um troféuzinho: peguei os 151 do Pokémon Red. Cara, isso agrega algo pra sua, sei lá, experiência gamer, que hoje, se não for a palavra ou uma foto bizarra, ninguém acredita nisso. É, entendi o que vocês querem dizer. É que nem eu, quando tem aqui a foto e autógrafo do Stan Lee, né? Aí é uma coisa que agrega, né? Agrega. Mas hoje em dia existe. Não sei o que, mas agrega. Não, galera, tem, todo celular tem câmera, então vamos registrar isso aí. Ah, não é desculpa. Mas eu concordo, é que ali é mais conveniente, cara. Muito mais. É, mas assim, eu entendo, lá, sabe? Eu tô fazendo um papel meio babaca aqui, mas eu entendo os troféus e o achievement, mas é aquela coisa, cara. A Nintendo, ela tem que entrar nesse mundo também. Só sabe, pra fechar a questão dos achievements, fala assim, aí. No momento não é uma hipótese. Já tem um nome, que agora é Accomplishment, que já saiu alguns prints e tal, que vai ter no Wii U. A questão é como isso vai ser desenvolvido. Vai ser bem dinâmico e tal. É que você, se você acompanhou lá em 3, você viu que é opcional. Se você quer ou não colocar isso no seu jogo, é uma opção sua. A Nintendo não vai exigir isso de ninguém. Sua como desenvolvedor, né? Como desenvolvedor, não é obrigatório, igual é no Xbox, por exemplo. Exato. É opcional. Então, assim, tudo bem, vai ter lá, só que e quando a empresa não colocar, né, você vai investindo no seu dinheiro. Mas aí o mercado vai assim, exatamente, vai ser o mercado que vai pedir. Não vai ser Nintendo, mas o mercado vai pedir. Se a versão das outras tem, o que custa fazer uma transferência? O Assassin's Creed saiu um print dia desses, sei lá, tem umas semanas, mostrando que os accomplishments da Nintendo Wii U vão ser iguais aos achievements do Xbox. Então, assim, já existe. Agora, como isso vai ser implementado, isso vai ser legal de ver, de ter, aí são outros 500. A gente estava conversando outro dia lá na gravação do VGBRcast lá e deu uma gritaria. Sim. O que acontece, né? Você tem, acredito que todo mundo aqui agora tenha ou um Xbox ou um PlayStation 3, que são os consoles de mesa, né? Aí todo mundo poderia ter um Steam também. Uhum. E aí, pô, você tem lá o Assassin's Creed 3, você vai comprar ele pra Wii U, onde você tem uma base completamente nova, você não sabe se você vai poder ter achievements ou não, tudo bem. No caso do Assassin's Creed, já confirmaram. Ou você compraria ele no Xbox pra dar continuidade à sua gamer tag ou ao seu cartão na PSN. Eu não sei se eu fui muito claro, né? Você vai investir seu dinheiro em jogos multiplataforma. Você vai investir seu dinheiro em Xbox, PlayStation ou Wii U, pra que não é exclusivo. Tu vai partir pra jogar só pra ganhar teu level. Não, mas... Sabe, por que eu faço isso? Eu gostei da tua pergunta. Então não existe mais esse lance de ter todos os consoles, meu caso. Mas a questão do multiplayer, tu vai jogar, eu vou... O Dead Space 2 tu comprou. Tá, vamos pegar outro jogo. Por exemplo, eu comprei... O Mortal Kombat tu comprou pela Play 3. Se tivesse pra Wii, tu ia comprar pra qual? Não, eu ia comprar pra Play 3. Claro, porque além de ser graficamente mais bonito, isso. Tu ia, com certeza ia ter mais gente que ia ter pra Play 3, sabe? Cara, é mais fácil todos jogar, né? Isso. Então, tipo, eu acho que o Wii U tem isso aí. Além de ser um console novo, agora o pessoal acha que vai continuar no Play e na Xbox. Eu acredito que sim. Não, mas é que vocês têm a lista aí de jogos confirmados já pro lançamento? Tem muita coisa. Entre tudo aqui, ó, o FIFA, Just Dance, Call of Duty 2, Black Ops, Ninja Gaiden, né? Ninguém merece. Sing Party, Cara. Enfim, assim, tá bem, né? Tá legal pra primeira lista, né? Aprenderam com o 3DS, que não saiu nada junto com ele, praticamente. Claro. Mas é que tá. Eu acho que vai. Só o tempo vai dizer em relação à base instalada. Se o Wii, o primeiro lá, tivesse um online bom, todo mundo ia preferir jogar com ele, porque todo mundo tinha ou já teve um Wii em algum momento. É verdade, com certeza. Mas o pessoal migrou pro Xbox que não tinha online. Se tivesse online, ia ser um estrago. Na verdade, então, muita gente fez o quê? Tinha o Wii pra jogar lá, Zelda, Mario, entre outras franquias, e tinha o PS3. Uma coisa que o Atila falou outro dia que eu achei bem legal, inclusive aí créditos pra ele, é que você encontra pessoas que passaram a geração inteira com só Xbox ou só com PlayStation, mas você não encontra ninguém que passou a geração inteira só com o Wii. É verdade. As pessoas migram. Depende da pessoa, mas tipo gamers assim que nem a gente. Pessoas que ouvem podcast. Vamos exatamente. Vamos especificar. Esse tipo de pessoa, com certeza, não tem. O Wii não tem como, mas é porque a pessoa fica muito sem assunto. Ah, eu tô aqui jogando meus Black Ops, não sei o quê, e eu tô no Mario ainda. Pô, sabe assim, é de integração mesmo. Mesmo que ela ainda tenha o Wii, mas não foi o único da geração inteira dela, isso com certeza. Então, galera, mais ou menos é isso. E vocês têm algum complemento pra fazer sobre tudo que a gente discutiu aí agora? O que vocês estão esperando aí? Vão comprar o Wii no lançamento ou não? Olha, no lançamento não, porque eu aprendi que comprar tecnologia em lançamento é furada. Mas eu tenho grande vontade sim de comprar, sei lá, na próxima E3 de 2013. Por ali, eu compraria numa boa, se atendesse o que a gente falou. Não tivesse fan de code, viesse com os achievements legal. Mas eu tô esperançoso. É, olha só, eu comprei o Xbox no lançamento, comprei o Wii no lançamento, o Play 3 mesmo, no lançamento, e já fiz a pré-venda do Wii U. Então, tô empolgadão aqui, tô empolgado, cara, tô empolgado. Caraca, vamos ver. Parabéns a você. Você caiu dinheiro, né? Eu comprei o Wii U com o Darksiders, com o Nintendo Land, né? E o New Super Mario Bros. Aí vamos ver o que eu vou achar aí. Eu falo pra vocês qual vai ser a experiência. Dá o feedback mesmo. Depois, lá que a gente vai precisar disso. Opa, com certeza. Pois é. Então, assim, eu tenho muita vontade de comprar no lançamento, assim, né? Porque eu sou fã da Nintendo. Mas, assim, não tem nenhum jogo, assim, que me dê vontade. Preciso desse jogo, né, pra jogar o Wii U. Porque essa lista tá boa, cara, mas tem jogo do ano passado, tem jogo que já foi lançado pra outras plataformas e tal. Então, não teria porquê. Eu vou esperar vir aqui pro Brasil, vamos ver como é que vai ser. A não ser, é claro, que eu conseguisse, sei lá, ir pros Estados Unidos e comprar, sei lá. Aí eu compraria, porque é mais barato. Mas, tirando isso, cara, eu vou esperar mesmo. Só que nem um patrão aí, cara. Esperar pra ver como é que vai ser. Frajola, e tu? Eu nunca comprei nada de lançamento. E eu espero sempre o momento certo. Até porque eu tô com muita coisa pra jogar aí. Então, dificilmente eu vou comprar lançamento. Somos dois. Eu vou esperar a Nintendo falir. E aí... Que isso, pegar essa emoção. Que palhaço. É que, tá ligado, se a Nintendo falha, as outras falam pra ir junto, porque elas só copiam a Nintendo, né? Então, parar tudo, né, cara? Eu vou esperar... Só o Ian no mercado. Não, eu acredito que vou esperar sair, pelo menos, os consoles novos aí, se vai sair ano que vem ou não. Pelo menos o anúncio, analisar todo o caso aí, porque algum eu vou ter que ter, mas o Wii U não vai ser o primeiro, pelo jeito. Eu acho que não, cara. Eu acho que a E3 2013 vai ser decisiva pra essa escolha, porque novas devem lançar algum console, então a partir dali, a gente vai poder dizer pra onde cada um vai. Pode crer, cara. Eu acredito muito nisso. Mas então... Acredito muito na ciência. Mais ou menos, basicamente, é isso. Tem muita coisa a mais pra falar. Mas muita como coisa. O Arthur vai comprar o Wii U, talvez a gente faça aí um cast novo com as experiências do Não, um com pocket, certeza, a opinião dele. Vamos ver assim, a opinião, ó, ficaria aguardando, né? Já adianto aqui, pessoal. Super obrigado por terem me convidado. Me sinto aqui um lisonjeado. Eu sempre fui um grande fã de vocês, né? E no dia que eu encontrei vocês lá na BGS, foi aquela explosão de cabeça. Meu Deus! Olha os caras do Super Controle! Ah! Os gaúchos mais afetados, cara, da Então, Arthur, pessoal, obrigado mesmo. Foi sensacional conversar com vocês aqui. Fico aguardando novos convites aí. Vocês todos estão convidados pra um dia gravar alguma coisa lá com a gente no VGBR. E abração pra todo mundo, né? Eu com certeza darei minhas opiniões aí do Wii U pra vocês o mais breve possível. Garanto isso, hein? Mas explica aí direitinho da onde que tu vem mesmo, VGBR aí, dá o link aí. Como é que é? Pessoal, olha só, vgbr.com surgiu como um fórum lá em 2004, né? É, a gente brinca que se fosse no mundo de Senhor dos Anéis, a players seria os orcs, né? E nós surgimos pra destruir ali os orcs e salvar a Terra-média, né? Que referência foi essa aí? Parabéns pra VGBR. Eu vou explicar, né? A VGBR, na verdade, surgiu de uma treta que teve entre a players ali, o Atila e tal. Ele falou, não, vou fazer alguma coisa melhor que isso. Caramba, e hoje nós temos lá um fórum com mais de 15 mil usuários. Olha, galera ativa que posta... É muita gente, o fórum é gigante, né? A gente começou com o projeto do site, agora tem um pouco mais de 6 meses, então acesse na vgbr.com, é um portal de notícias gigante também. A gente tá se importando em trazer muita coisa, cobrindo feiras, né? Cobrimos a Brasil Game Show e agora até encontrei lá o Eric lá na Videogames Live e a gente trocou ideia, tá? Então tá tendo toda essa preocupação em gerar conteúdo. A gente tem o nosso podcast, que é horrível, por favor, não escutem. Opa, e o nosso videocast, que a gente fala sobre arcades, e o Atila é um cara completamente apaixonado, colecionador de fliperama mesmo. Então dê uma olhada depois lá, e fazendo esse jabazinho aqui, né, aposto que bastante gente vai gostar do conteúdo que a gente gera lá. Bacana. Mas confira, os links estão todos aí no post, gurizada, então acesse revgbr.com. O Atila é o Lop e o Arthur é o Azuri. O Azuri. E tudo mais, né? Brasileirando. aí, ó. Nossos nomes na Rua Augusta, né? Na Rua Augusta nós temos esses nomes alternativos. E o resto do pessoal você já conhece, hein? Patrão, tava com saudade de ti, cara, então aparece. Nossa, mais. Grande saudade. É isso. Aparecerei. Aí. Então, estamos com saudade, patrão. Galera, é isso então. Vamos. Acessem aí o facebook.com/supercontrolepodcast, @supercontrole no Twitter, sigam a gente aí pra saber o que tá rolando no site. Uhum. É isso, né? Então, até semana que vem. Valeu! Até mais, todo mundo gritando. Opa!